hoje eu verte com outro teu amor, sorrindo tanto, fiquei indiferente. O que houve entre nós morreu para sempre. Eu tive o ano inteiro para esquecer. E tudo é perdido no tempo. Hipocrisia. Deixará água tendo tanta sede. Morrer de amor fingindo estar contente. Querendo amar, ficar indiferente. Entendi que por qué te amo tanto, fiquei indiferente. Ao lado dela vives tão contente. Não faço falta mais lutar pra quê. Te amo mais que minha vida. E por